Conversas Aleatórias. Boa tarde, boa noite, bom dia, ouvintes. Esta é a emissão 40 de Conversas Aleatórias. O meu nome é Nuno Miguel, ao meu lado está o Joaquim Pereira. Boa tarde a todos e que tenham uma boa tarde. E mais ao lado está o Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes. Boa tarde para todos. Da minha parte, também bem-vindos a mais um Conversas Aleatórias. Antes de irmos ao assunto de hoje, vou dar uma novidade aqui aos dois amigos e aos ouvintes. O Carlos diz que há muita gente que parece que ouve a rádio antena web e que depois copia as coisas ou os temas para os seus espaços. Ontem foi publicado no Expresso, por parte do Henrique Raposo, um texto que tem o título Futebol Clube do Porto, a primeira sucursal do Benfica. O fenómeno já me irritou, mas agora acho piada a coisa. Os portistas não comemoram a vitória do Porto, comemoram a derrota do Benfica. E há aqui uma diferença. O Porto é uma irrelevância na minha relação com o Benfica. Eu comemoro as vitórias do Benfica e eu sinto alegria pelo Benfica, ponto final. Os portistas, porém, não têm esta relação com o Porto. Para se sentirem portistas, eles têm de odiar uma coisa exterior ao clube. O Benfica, Lisboa, os magrebinos, os mouros, etc. Ou seja, a agremiação nortenha não é autossuficiente, não é grande o suficiente, precisa do meu Benfica. Naturalmente, eu só podia achar piada este fenómeno que deveria interessar aos departamentos de antropologia. Porquê? Porque confirma a superioridade do Benfica. Para existir como adepto, o portista precisa do Benfica. O benfiquista só precisa do Benfica. E mais à frente diz... Um clube que tem dominado nos últimos 25 anos o campeonato, o panorama português do futebol, mas de forma um pouco estranha, não aconteceu a parte de serem autossuficientes. Porquê? A visão pequenina de Pinto Costa não o permite. Depois de tantos êxitos internos, depois da conquista de duas Ligas Campeões e duas Taças do UEFA, um líder da agremiação diz que a sua maior alegria foi ganhar um campeonato no Estádio da Luz. Ora, esta incapacidade do Porto para criar uma cultura sem a variável Benfica dá-me um certo conforto. Só ficarei preocupado quando descobri portistas a comemorar as vitórias do Porto e não as derrotas do Benfica. Não falámos disto a semana passada? Exatamente. Isso. Parece um texto retirado do nosso programa. Foi publicado ontem. Pronto, ele ouviu o programa no domingo e copiou as ideias da parte do programa. Exatamente da parte do Pita Costa. Só fico contente quando o Benfica perder. O resto... E até isso, eu passei aqui uma parte à frente. Isto só confirma que é uma realidade. Claro que ele é benfiquista e ajuda nessa visão, mas a pessoa mais ou menos imparcial... Nós aqui, que somos imparciais, este planinho que escreveu é benfiquista e confesso. Nós os três, em princípio, somos imparciais. E quando abordamos este tema desta maneira, é porque alguma razão tem de ser. Claro. E tenho de ser, tenho dito. Eu posso dizer que sou do Benfica, mas também quando criticar... Também, aliás, ainda há dias critiquei vivamente alguns adeptos do Benfica. Porque quando tem crítica, eu acredito, não é? Portanto, eu também, sou, apesar de ter o meu clube, senão nem sequer fazia um programa desportivo, apesar de ter o meu clube, sou imparcial. E passei ali parte à frente em que ele dizia... Diga. Para o mais chega, eu, como sou neutro, mas confesso, tanto se me dá que ganho o Benfica, o Sporting, aquilo, mas o que eu gosto, precisamente pela atitude que os esportistas têm em geral... Eu também, quando seja o Porto, nem que seja com um grupo lá da China, ou da Finlândia, ou seja o que for, eu também, no meu íntimo, fico satisfeito por ver a derrota do Porto, só pela arrogância que eles têm, e tenho dito. Eu aí, quando é estrangeiro, já disse no outro dia, torço pelo Porto, porque ignoro as coisas mais que vão lá e prefiro puxar pelos portugueses. Não, eu também, e também por outra questão, não é? Mas que portugueses? Quem é que são os portugueses? Diz-me os jogadores. O treinador, os dirigentes... E o clube em si representa Portugal. Não, não é só... Então eu nunca puxava para o Benfica, também nos competições europeias. Não tenho nenhum português a jogar, a não ser o André Almeida, de vez em quando. Não, e não é só isso, não é só... Não é a mesma coisa. Se o Porto não ganhasse, não é? Aquilo que ganhou nestes últimos anos e o Benfica não se chegasse onde chegou hoje, não é? Hoje não, nesta época. Quer dizer, nós não estávamos tão bem no ranking, não é? Como estamos, não é? Nós passamos a França. E foi pelo Benfica, hein? Qual vem a reforçar aqui por isso? E pela primeira vez temos duas equipas entre as 8 melhores na UEFA. Exatamente. Benfica e Sporting. Com o Candal a espreitar ali em décimo lugar. Exatamente. E eu passei ali uma parte à frente, aquele não escreveu, o texto foi publicado anteontem, sexta-feira. Mas só foi agora. O texto só saiu agora. Pois, foi o que eu disse. E ele ouviu o programa de domingo e depois sexta-feira escreveu. Pois claro. Nós somos os maiores. Sim. É que ele diz que os portistas, ele como adepto do Benfica não sabe quando é que o Porto joga, contra quem é que vai jogar e tal. E os portistas sabem com quem é que o Benfica vai jogar, a que horas, que jogador é que está lesionado, quem é que não treinou. E às vezes não sabem. Sabem mais que alguns Benfica. Exatamente. E às vezes inventam coisas. Até um dia em que alguns vão assumir, chegam a casa: ó pai, o meu coração sempre foi Dão Luz, os portistas. Afinal, sempre foram benfiquistas. Hoje o tema é bem diferente. É. Preconceitos. Há, não há. Dar um exemplo, como é que eu me lembrei desta história e que surgiu mais um exemplar nesta semana. Mas, no final de abril, mais concretamente no dia 29, surgiu na revista Sports Illustrated, relacionada com a CNN, portanto, nos Estados Unidos da América, uma história que acabou por ser notícia nos Estados Unidos, no Canadá e em todo o mundo. Até eu fiz uma notícia sobre isso. O homem chama-se Jason Collins, a parte da tosse não é incluída no nome dele, e diz assim, no dia 29 de abril, sou um poste da NBA de 34 anos. Sou negro e sou gay. Sou homossexual. Foi desta forma que começou um artigo que fez parte da edição daquela semana de Sports Illustrated. Na altura já tinha sido publicado no portal na internet da revista norte-americana. A frase é de Jason Collins, jogador de basquetebol, que decidiu assumir a sua homossexualidade. Desejaria não ser a criança na sala de aula que levanta a mão para dizer eu sou diferente. Se alguém tivesse feito, eu seguiria o meu caminho, mas ninguém o fez e é por isso que estou a levantar a mão, disse ele. Collins é o primeiro atleta no ativo numa das quatro ligas principais desportivas nos Estados Unidos da América e no Canadá. Estamos a falar de beisebol, basquetebol, futebol americano e hóquei no gelo. Foi o primeiro a revelar que é homossexual, o primeiro ainda a jogar. Diz ele, eu não tinha a ambição de ser o primeiro atleta de um grande esporte na América a assumir a homossexualidade, mas agora que o fiz, estou feliz por iniciar a conversa sobre este assunto. Foi a frase escolhida para a capa da revista Sports Illustrated. O poste é uma posição de basquetebol. O jogador lembrou até o recente atentado na Maratona de Boston e disse, as bombas na Maratona de Boston reforçaram a noção que eu não deveria esperar pelo momento perfeito para me assumir. As coisas podem mudar de repente. A vida é um carrossel. Por isso, por que não viver com a verdade? Perguntou ele. Jason Paul Collins está na NBA, o campeonato principal de basquete nos Estados Unidos e no Canadá. Está na NBA desde 2001 e nesta época representou os Boston Celtics e os Washington Wizards, andou pela costa leste. Eu retiro daqui uma coisa que ele diz. Desejaria não ser a criança na sala de aula que levanta a mão para dizer eu sou diferente. Se alguém o tivesse feito, eu seguiria o meu caminho. Estamos no século XXI, estamos em 2013, estamos e tal. Foi preciso chegar a esta altura para ver o primeiro jogador, não me digam que é o único, o primeiro jogador entre milhares no ativo a revelar que é homossexual. Numa sociedade que, se dizemos tão democrata, tão aberta, porquê este receio, Joaquim Pereira? Ou aparente receio, digo eu. Este receio resume-se único e simplesmente aos preconceitos. Se nós buscarmos um pouco na história, isto já me lembrou há muito tempo, e quando se falava, ouvia falar de gays para aqui, homossexualidade para lá. Já em tempos recuados, no tempo da velha Esparta, o que eram os espartanos? Os espartanos praticavam sexo uns com os outros, que foram os guerreiros que andaram pelo mundo a fazer das suas aventuras, eram uma força poderosa. E, no entanto, entre eles praticavam homossexualidade. Ora bem, mas como o povinho tem a mania dos preconceitos, porque isto não se deve fazer, aquilo não se deve fazer, e depois há as velhas doutrinas, principalmente implantadas pelos hebreus, que fizeram a Bíblia e na Bíblia puseram uns poucos condicionamentos, alguns que está bem para as raças não podem praticar familiares e incestos e essa coisa toda, porque pode ter problemas dos filhos. Mas isso da homossexualidade existiu desde que o mundo é mundo. Mas claro, estamos no século XXI, o século iluminado, o que é que se deve fazer? As porcarias da mentalidade humana estão sempre à frente de tudo e não há volta a dar. Basta, aliás, pegarmos numa sociedade, enfim, sei lá o que é que queria te chamar, enfim, num marco na história, que é a Grécia Antiga, em que as crianças, atenção, as crianças, aprendiam o sexo com o seu pedagogo. Exato. O Aio é que lhes faziam o ensinamento. Se fosse rapaz ou fosse rapariga, acho que aprendia sempre com um pedagogo. Portanto, havia o pedagogo que dizia como é que se faziam as coisas e como elas tinham de fazer com a criança. E aí até envolvíamos aqui não só a homossexualidade, mas até os próprios menores de idade. O pedofilismo. Na altura não havia essas preocupações. E, no entanto, porque era consentido até, nem era bem pedofilia, porque era consentido, não é? Quer dizer, a criança sabia que aquilo se ia se passar, não é? O pedagogo sabia o que ia fazer com a criança e os pais concordavam. Eram os ensinamentos. Eram os ensinamentos, era parte do ensinamento. Não é? Agora vou atrás, chega. O problema da homossexualidade é muito complexa. Quando ela é natural, tudo muito bem. Mas o que acontece depois é os desvirtuamentos que existem nessas pessoas, em alguns casos. Uns é muito natural e aquilo, o organismo, eles quando nascem, o ser humano quando nasce, ele praticamente vem com os dois sexos. É por isso que as mulheres, o que é o clitóris, se não o pênis, que não se desenvolveu. Ora, se quando na gestação se desce, se dá a predominância de um dos sexos, o outro fica escondido. E, ao longo dos anos, as hormonas que estão dentro do indivíduo podem se desenvolver mais para o outro lado. E não é desgraçado, mas quer dizer, a pessoa que lhe acontece isso vê-se num dilema, porque pelas leis e pelas maneiras de ser da sociedade, ele vê-se discriminado. Era uma coisa que se devia ver as origens da situação. É assim, a mim parece uma questão, que pode ser uma questão genética, mas que jamais deve ser considerada como uma doença. Né? Ou então, aliás, não é doença. Nem é uma questão genética. Genética é. Não necessariamente. Há pessoas que começaram por ser heterossexuais e mais tarde, e nós vimos isso acontecer com alguns cantores, com alguns... Pais de família. Também, não é? Pais de família. Aliás, fizeram uma família como homens ou como mulheres. E depois, a certa altura da sua vida, deu-se qualquer coisa, ou mental, também pode ser mental. Pois, por isso é que não tem que ser genético. Mas também pode ser do próprio organismo. Em princípio, será genética. É por isso que é difícil. Em princípio, será genética, mas não obrigatoriamente. Não, de maneira nenhuma. Eu não defendo que a coisa que é só genética. É também muito. Por isso é que eu ponho uma ressalva que há muitas vezes acontece, que é a mentalidade da pessoa que o leva para aquilo. E é assim. Eu tenho uma visão, eu não estou... Vamos lá. Vou falar. Genético, organismo e o caraças. Você, quando decidiu ficar... Não falamos aqui do caraças, sim. Quando decidiu ficar com a Madre Teresa Calcutá, hoje sua esposa... Sim. Foi mais porquê? Por causa da cabeça dela, a maneira dela falar, e a postura dela. É verdade ou mentira? Sim, claro. Então um homem não pode ver isso numa mulher? Como não pode ver isso num homem? Claro, eu posso estar 20 anos com uma mulher e depois encontrar um homem que tem uma postura que me agrade mais e a cabeça, ou maneira de falar, comunicar, a inteligência, a simpatia. Não interessa se tem uma pilinha ou não. Natural. É uma pessoa. Passou a gostar dele, em vez de ser dela. Ou não vai olhar a ver se tem maminhas ou não. Por exemplo, e a mulher é a mesma coisa. Ela casou com... Eu não acho que é genético com... o organismo. Ela é pessoa. Não, mas como é que diz? Um homem não é obrigado a gostar de alguém que não tem coisinha. O gostar é muito subjetivo. É. Não, eu não posso dizer, eu vou fazer este sim porque gosto. Até há momentos. É que se, eu, por exemplo, vou fugir do contexto. Eu gostava do Boa Vista, porque o Boa Vista era assim. Mas o Boa Vista deixou de ser Boa Vista porque começou a ser sei lá o quê. Eu virei, por exemplo, eu caso com uma mulher, mas ela a certa altura não é aquilo que eu imaginava. Deixa. Deixa. E se encontrar um homem que vou, corresponda. Vai para o homem. E vou para o homem. Não é uma questão de genética, ou organismo. É uma questão de cabeça. É engraçado porque eu não tenho... Ah, mas a mente manda muito. Sim, senhor. Mas também há muitos casos que é natural. Por exemplo, há rapazes que nascem e logo de pequeninos... Nota-se. E ele... Nota-se que ele é feminino. Já apanhei exemplo. Eu também. Ora, também é da mentalidade dele? Não. O organismo dele é que já estava preparado para aquilo. Agora, também há aquele caso mental, porque o menino que foi criado com a mamazinha, que a mamazinha só lhe faz assim, e ele fica afeminado. E mais tarde repercute-se que ele não passa a atuar como homem. Mas isto de afeminado pode ser um rapaz muito afeminado e ter todo tiques de menina e gostar de mulheres na mesma. Por isso é que há a heterossexualidade. Sexualidade. Sim, exatamente. Mas é assim, eu ainda ontem, quando eu falava de um assunto, falávamos precisamente disto, que o amor muitas vezes é uma atração física. Sim. Ou melhor, não é que o amor na sua essência seja isso, mas é assim que é entendido, não é? Por exemplo, eu sou muito amigo do Nuno. Eu não passo um dia sem estar com o Nuno. Penso muitas vezes no Nuno e tal, porque somos grandes amigos. Se um dia sinto alguma atração física pelo Nuno, é amor. Às vezes até não senti tanta falta dele. Mas como há uma atração física, a sociedade entende como sendo mais do que uma amizade. Ou seja, muitas vezes o amor é associado a uma atração física que tem sentimentos por trás. E a piada disso é que a maior parte das atrações físicas nem sequer é amor. Exatamente. É exatamente o contrário. Por isso é que muita gente diz... Isto é muito completo. Exato, pronto. Mas isto tudo para dizer o quê? Que essa questão é uma questão genética. Ou seja, eu senti-me atraído por certas partes do corpo de um homem ou de uma mulher. É uma questão genética. Mas eu não faço. Falo. Sim, exato. Eu insisto que não é para a parte física. Exato, mas olha, é assim. Eu quando namorei com quem namorei, não olhei para a parte física dela, ou se fosse dele. Foi a cabeça, a maneira de. Pronto. Mas para. A mentalidade. Pronto, mas para uma coisa, se calhar fosse um homem, não te despertava o mesmo interesse. Porque olhavas para aquele homem. Como homem. E já era quase automático. E nem sequer. Até podias gostar muito da pessoa, não é? Olha, tu dás muito comigo, não é? Se calhar a gente ama-se um ao outro e ainda não sabemos. Se calhar se nós fôssemos... Essa frase foi bonita. Então não é. Se calhar se eu ou ele fôssemos mulher, não é? E o outro fosse homem, se calhar a gente tinha uma relação de entendimento diferente. Por isso é que muitas das vezes se diz que grandes amigos, homem e mulher, é quase impossível. Porque acaba sempre por degenerar num outro sentimento. Não acaba. A questão é que... Mesmo que, eventualmente, um homem sinta por alguns segundos uma atração física por outro homem, não é? Automaticamente repreende-se de tal maneira que das duas uma. Ou aquilo acaba ali, ou aquilo começa ali. É. Consiga as sopas. Não há uma questão de... Bem, eu admito. Não é? E às vezes até o admitir faz com que a gente se resolva mais depressa, não é? É aquela coisa. Não, eu, por acaso, ainda não tive esse confrontamento. Não, é ter um dia. Eu acho que todos nós vamos ter esse confrontamento um dia. Vamos conhecer um homem, ou algum homem, pronto, somos todos homens, não? Algum homem há de despertar o interesse um dia. E vou pensar no assunto alguns segundos. E pronto, se calhar até um dia está para gostar de homem. Mas repara que até a palavra que estás a usar, admitir, mas porquê? É preciso admitir. Não, admitir para mim mesmo. Nas próprias coisas, é o assumir. Não, repara uma coisa. É preciso assumir. Não é isso. Admitir para mim mesmo. Porque, assim, tal como eu admito para mim mesmo que gosto de mulheres, não é? Para mim mesmo. Também tenho que admitir para mim mesmo que, de repente, a situação mudou. Mas em termos sociais, porquê é que é o assumir a homossexualidade? É uma coisa que é preciso assumir. Porque eu, quando assumo que gosto de uma mulher, também vou assumir publicamente que gosto de uma mulher. Eu vou explicar porquê. Eu sei porquê, mas quero ouvir. Tu falas bem. Porque, dado o preconceito que há... Era aí que eu ia. Que ainda não falaste como é que as pessoas olham. Nós vivemos sempre com aquela angústia, ou o medo de sermos descobertos, ou o medo de entender como se estivéssemos a cometer um crime, não é? E, portanto, antes que alguém nos descubra, nós vamos contar. Vamos ter a força suficiente para assumir as consequências disso, mas somos nós que vamos contar. Porque seria pior se alguém nos descobrisse como descobriu o Jorge Michael na casa de banho. Eu neste aspecto, eu, lá está, a minha cabeça debate-se com o dilema. Abstraindo-me do geral, eu, na minha cabeça, eu admito plenamente, plenamente, admito sem reservas a homossexualidade, tanto de homens, como mulheres com mulheres. Mas... Sim, explicar aos ouvintes que estejam um bocado fora, homossexualidade não quer dizer homem com homem. Homem com homem. É o mesmo sexo. Hétero quer dizer de sexo diferente. Diferentes. Ora, homogéneo e heterogéneo. Exatamente. Ora, conclusão. Como eu disse há bocado, o judaísmo está de tal maneira embrenhado na nossa mente, e nós fomos, desde pequeninos, embrenhados nesta onda, apesar de admitir plenamente a homossexualidade, quando vejo as imagens, principalmente quando vejo as imagens, os casamentos de homens com homens, mulheres com mulheres, aquilo ainda me bate um bocadinho cá dentro. Ainda me bate um bocadinho cá dentro, apesar de eu ser a favor. Sente estranheza. Porquê? Porque nós estamos de tal maneira enraizado em nós esta coisa da fobia à homossexualidade, que é muito difícil nós abstermos-nos dessa situação. Há sempre qualquer coisa dentro de nós que salta e faz-nos rabiar um bocadinho. Também já vem numa altura, eu costumo dizer que há 50 anos era proibido sequer falar nisso. Há 20 anos começou a ser permitido falar. Hoje já se pode falar e daqui a uns anos vai ser obrigatório. É isso que eu há uma coisa que, atenção, que eu sou contra. Vocês vão desculpar, mas eu vou utilizar aqui mais ou menos um palavrão. Digamos assim, não é? Que é, atenção, eu sou a favor da homossexualidade, mas contra a bichanidade. Ah, ou seja, aquela coisa de ai, eu sou tão gay. Sim, sim. Mas, ah, não tens que ser exibicionismo. Exatamente. Isso é exibicionismo. Oh, cara, isso. Ou então aquela coisa do ora bem, eu como sou uma bicha, tenho que comer tudo que seja bom, é? Isso já é exibicionismo, já não é só. Carlos, isso foi o que eu disse. Quando a coisa é feita, normalmente, casal entre homem e mulher também não vai andar a dizer coisas disto e daquilo da coisa. Claro. O homossexual, sim, mas que, é puro, porque assumiu que é e porque sente realmente aquilo, não anda a fazer espalhapatos e a fazer aqueles meneios. Exato. E aquelas coisas. Conheço... Aquilo é exibicionismo e já não é homossexualidade. Eu conheço um homem, por acaso não também conheço, mas eu conheço um homem. Eu conheci no tempo em que ele estava com a mulher dele. Quando ele passou a viver com um homem, ela era exatamente a mesma pessoa. Claro, manteve. E entanto voltou para a mulher e aquilo que sei é a mesma pessoa. Oh, Carlos, mas esse... Porque foi natural. Mas esse é uma coisa natural. Natural. Agora, quando sim, mas é há para muitos ir... homens que aproveitam é para se exibir. Fazer. Porquê? Porque já não estamos a falar só da homossexualidade. Já é exibicionismo. É espetáculo. É espetáculo. É bichinidade. É. Isso é outra coisa. Agora... E era o que eu te ia perguntar, era hoje em dia, olha-se para isto ainda de uma maneira como se fosse há 50 anos? No desporto olha-se. No desporto, nos Estados Unidos da América... Os Estados Unidos é uma coisa à parte, porque eles têm uma mentalidade que não é bom falar. Já é falámos assim, disso. Não é bom falar. Então é o país mais avançado do mundo, já mais democrata, mais aberto. Na miséria mental. Já falámos nisso aqui há tempo. E depois é assim, é aquela coisa do... Se eu sou um jogador de futebol do NBA, eu sou macho, muito macho. Mas sou gay. Quê? Como é que é possível? Isso é uma ofensa. Ai, dira do homem, então um machão deste é homossexual. Quê? Nós temos muitos exemplos, tanto na vida nacional, e já agora voltamos para os americanos, porque víamos aqueles filmes americanos, aqueles valentões e heróis, ali a dar cabo de Deus e não sei quê. Os chumbesses estão de mão. E depois chegávamos à conclusão que eles eram gays. Ora, o facto de serem gays, tinham a sua vida particular lá para ele, mas na vida profissional Era um ator. Falou aí. Um ator, exatamente. Ou cantor, ou isto ou aquilo. É. Não andava a exibir. Olha, se eu ganhei, agora vou fazer assim. Não, ele era homem, representava o papel de homem. Tinha a sua paixão particular. Isso era lá com ele. Ninguém tinha nada com isso. Ou então aquela coisa do... Espera aí. Ora bem, agora que eu sou homossexual, tenho que ir à escola a ver qual é que são os gestos que eles fazem. É. Fazer a aprendizagem. Tinha que tirar aquele curso de geologia. É. Para saber como é que os gestos e o tom de voz que eles utilizam e assim. Agora que falou no cinema, fez lembrar outro caso. Também nem ia falar hoje, mas lembrei-me agora. Muitas vezes a vida comercial e a sociedade e não é o comércio, é a produção, neste caso musical, o mundo dos dinheiros é que manda até na sua vida pessoal. Nós temos um senhor chamado Ricky Martin, isso. Que é da Costa Rica, não é? É da Costa Rica. É. Porto Rico. O porto-riquenho que, desde miúdo, ele fazia parte de uma banda de adolescentes, que era visto como as raparigas à volta dele eram um herói. E ele... Nos vídeos, era só as mulheres ali a girar o rabo à volta dele, e ele assim. E ele esperou até aos 42 anos, ou 41, para dizer que era homossexual. E andou, ele depois, quando contou tudo, andou anos e anos a sofrer, porque sabia, já sentia há muito tempo que era. Não tinha a coragem de dizer, porquê? E estamos a falar de 2011. Porquê? Porque lhe cortavam logo... Deixava de haver as fãs a tirarem-se para eles, deixava de fazer negócios. Era uma desilusão para muitas. E deixava de vender discos. E a prova disso é que ele hoje não é aquilo que é. Aliás, ele também deixou um bocado o mundo da música. Sim, também. Mas ele continua a cantar. Foi como o Beethoven, também deixou o mundo da música, quando morreu. Mas é aquela base. E esse foi até à morte. Mas que é, porque mesmo surdo, ainda continua. 10 anos a andar a compor surdo. Sim. É. E é uma coisa muito engraçada, porque por acaso no caso do George Michael nota-se um bocado, no caso do Elton John também nota-se um bocado. Um bocado? O Elton John é um bocadão. Há aqueles que assumiram, há alguns que assumiram. E o Vitor Sousa também se notava há algum tempo, falando de Portugal. Pois, eu não gosto de falar nomes, no nosso meio artístico. Quando é coisas públicas podes falar à vontade. No meio artístico, mas eu nunca gostei de falar da vida alheia, porque cada um é como cada qual. Mas, eu só falo, no meio artístico, mesmo no atual, televisões das canções, está povoado de homossexuais. E quando digo homossexuais, tanto masculinos como femininos. Claro, isso não é doença. Mas isso, que não dizem? Há muitas que são declaradas. Muitas dessas pessoas são declaradas. Mas eu gosto outras... coisa do declarar, assumir. Porquê? Não tenho que dizer. Mas repara, a sociedade ainda não permite essa situação. Exato, pois é. Põe-na sempre de parte. Exatamente. Olha, se tem algum jeito, olha para aquela. E então nós vemos. Então na televisão. Olha aquelas velhinhas a verem a telenovela e a saber que aquela planinha ou aquele planinho que é gay. Olha para aquele florinho, até ali para mandar aquelas bocas a tirar-se àquela miúda ou àquele homem, e ele é gay. Mas lá está, vou falar do que falei há bocado, cresceram numa sociedade onde era proibido sequer pensar claro, nisso, falar nisso. E de onde é que veio essa proibição? Lá volto eu. Nós, quer queiramos, quer não, ninguém me tira esta da cabeça, nós somos judeus. A nossa mentalidade foi toda baseada, a Igreja Católica foi baseada na Bíblia dos judeus. E o judaísmo implantou essas leis todas. Ora, nós, nascidos e criados, vamos à igreja ou não vamos à igreja? A sociedade em si, mesmo civil, tribunais e porcarias, leis civis e essa coisa toda, são leis ainda baseadas no judaísmo. Ora, uma pessoa que nasceu sendo criada nisso, é muito difícil admitir, lá estão a admitir, essas situações. Há bocado falámos, o Carlos falou no abixanismo, como é que é? Abixanismo. Há outra coisa que eu também conheci, na mesma altura que conheci o tal senhor, que o Carlos estava a falar que teve 25 anos casado com a mulher e depois foi ter com homens, também conheci outros que eram um exemplo do dar espetáculo. E eu sou homossexual e gosto de mostrar que sou isso e gosto de ser o protagonista. E há outra coisa que eu não gosto de relacionar com isso, que é quando um homem, Estou a falar de homens, que é o caso que eu, por acaso, mulheres que eu sou mulher, até agora só conheci uma. O homem que... Cara, eu conheci muitas. O homem que... Que gosta de homens, não permite sequer que se fale sobre isso. Estávamos a falar agora de figuras públicas em Portugal. Lembrei-me de um caso, uma não Lisboa. Olha, que também já subiu. Há uns tempos, numa... Acha, o assumir. Eu essa palavra, o assumir. Pronto, como eu estou, o que era? Há uns tempos, numa conversa com uma colega da TV, e foi com uma colega da própria estação. Hã? Mas para ele foi assumir, não foi comentar, foi assumir. Porquê? Declarou-se que era. Foi, não, mas pessoa... tem que se declarar. Tem. Ele é o que quiser. Nessa, ele... Não, nessa sociedade. Nessa sociedade. Na sociedade em que está. Para ter certeza que vai ser bem aceito. Toma uma atitude. Tu, por exemplo, assumes que és benfiquista. Declaras que és benfiquista. Quando estás a dizer eu sou benfiquista ou sou portista, seja isto aqui. Tu estás a declarar. Estás a assumir que és isso. Portanto, o assumir não quer dizer mais nada que tomar essa posição. Toma essa posição. Não, quer, não tem outro significado qualquer de levar por ser homossexual ou isto deles, aquilo. Mas no caso deles, tem que é uma questão de libertação. Tomou a opção, optou. E quando tomou a opção, assumiu. Mas o que eu ia dizer é, numa conversa que até foi com uma colega das bandas A4, da TVI, Ele disse, ah, quem é bonita é não sei quem, já não lembro o nome dela. Ana Guedes. Ana Guedes. Quem é bonita é Ana Guedes. Eu até dormiria com a Ana Guedes. E a Ana Guedes respondeu, ai que medo, Will, ai que medo, diz ela. Dormiria, não durmo, dormiria. E ela, não, que medo, é do seu namorado. E ele ficou com uma cara que se ela estivesse ao lado dele, tinha mandado um estalo. Porque não pode falar sobre o namorado. É um dos exemplos. Parece que, depois de assumir... Tenho o privilégio de subir um bocado de estatuto e ninguém pode falar sobre isso. Porquê? Não se pode? Então, já que é público, da mesma maneira que tanta revista fala sobre homem, mulher e homem. Não, e hoje? É uma coisa natural. Não há porque ter. Quer dizer, um homossexual com complexo. Um homossexual com complexo de si próprio. Não faz sentido. Isso é mais perigoso. Uma coisa é certa. Nos últimos anos. Não sei há quantos, mas recente, nos próximos tempos, não é nos antigos, houve muitos, e então as figuras públicas que para nós são os que trabalham na televisão, tanto atores como comentadores, como ex, oi, quantos e quantos, lá estou eu, já declararam, não queres que diga o assumo, já declararam que são. E, porque já está, em parte, agora algumas pessoas até já acham piada, exatamente. Já não levam a mal. Agora, olha, o gosto é assim, o fulano é sábio, até já têm prazer em que eles digam aquilo. Antigamente, olha aquele fulaninho, olha aquele desgraçado que é assim, é sábio, se tem algum jeito. E agora até uma coisa, é que eu acho que nos últimos tempos, sobretudo mais entre os jovens, mas também entre alguns artistas, ser homossexual está na moda. Está na moda, é eu bom. Eu um bocado disse que daqui a uns anos bom. É obrigatório. Mas... É bom, agora... Agora, o caso foi normal, um caso que por acaso também já me lembrava. Já é o segundo, a seguir ao Ricky Martin. Foi um da Daniela Mercury, que há poucas semanas, poucos meses, também disse que é homossexual. E uma amiga minha, brasileira, que já ouve a Daniela Mercury desde miúda, comentou comigo que achava estranho. Ai, coisa estranha, ai, tem a minha idade. Ainda hoje, ai, é uma coisa esquisita. Porquê que é esquisito? Por lá está. Estão habituados. É o hábito. E tendo em conta que os brasileiros são muito mais religiosos do que nós. Mas também são mais abertos. Mas olha, por falar nos brasileiros. Quando não falam em religião. Houve um que se declarou e, no entanto, continuou a ter. Por acaso, já não sei o que é feito dele há muito tempo. Morreu, coitado. Quem? O Neymar Mato Grosso. Ah. Esse também, desde o princípio, esse era declarado como autor. Mas esse era um bocado difícil, esse não precisava. Mas lá está. É para cada voz, assim, não é? Ó Nuno e Carlos, e ouvintes. Você não se lembra daquela música do Homem com H? Nunca havia rastro de cobra, nem couro, nem luvas. Homem sem correr, o bicho pega-se e ficar, o bicho come. Porque eu sou homem, porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menina, sou homem, como sou? O Homem com H. Que ele já estava a dizer, mesmo sendo homossexual, eu sou um homem com H grande. Não implica, muitas vezes, há certas personagens no teatro, no cinema, ou nisto, naquilo, que eles assumem um ar levemente americano. E, no entanto, ele não é nada daquilo. Também é o inverso. Há aqueles que são muito machões e não sei o quê, e são homossexuais. Mas também há... Sabe o que é que eu estou a rir? O senhor, bem perto do meu meio profissional, quando o conhecemos pela primeira vez, uma colega minha, que eu já conheci há algum tempo, disse: olha, ele tem um ar americano, ele é homossexual. E é casado com uma mulher e tem dois filhos, e gosta da mulher e está com a mulher. Mas ele, a primeira vez que o viu, disse logo: olha, ele é americano. Eu sei saber, mas a vida tem-me ensinado isso muitas vezes. Uma pessoa olha para uma pessoa na rua, conhecida, ou isto e aquilo: ai, credo, ele é assim tão maneirinho e não sei o quê. E nem tanto, tipo, é homem. Ainda há poucos dias falamos das aparências. A maneira dele de ser é que é assim. Mas... Ainda há poucos dias falei consigo sobre as aparências, as pessoas dão valor, é o que é que mostram cá para fora. As iludências da parúdia. Era isso que eu ia dizer, precisamente. Eu sou mais velho, tenho que aprender primeiro. Mas... há bocado falando uma coisa, aqui Joaquim, sobre quando vê casamentos, e agora em França foi notícia, porque houve o primeiro casamento homossexual lá. Eu vi até assim mira, até mira em França aprovarem, eles que são tão... Bom, e... o causar estranheza, não é? Não disse isso, mas eu disse por si. Ainda hoje olha-se para aquilo e causa um bocado de estranheza. Estamos pouco habituados, temos crescido. Lá está, os que nascem a partir de agora já vão ser... Não é achar estranho. Não gosto, assim, visualmente... Visualmente, está bem, já percebi. A coisa deles lá, isso é com eles, eu admito. Agora virei para ali fazer espetáculo. Lá está, vou fazer espetáculo, fazer um casamento para as televisões filmadas. Isso é mais as televisões que procuram. Exatamente, não são eles que procuram. Não são procuram. É televisões, muito... como é notícia, procurar. Bom, mas não ia falar disso. O que eu ia falar é, da minha perspectiva, obviamente, pelo que eu já disse até agora, já deu para perceber que eu permito, não tenho nada a permitir, mas aceito naturalmente. Eu digo, eu não gosto de alguém por ter certa aparência física, por ter sido nascido mulher ou de homem, gosto é da pessoa em si, da personalidade da pessoa em causa. Mas há uma coisa que eu sou contra e que dizia isto há anos, ainda hoje, apesar de já disto tudo e ter outra perspectiva, continuo a dizer, é ser contra a homossexualidade, porque, ao bocado falam, vocês estão fartos de falar em religião, vamos à Bíblia. Quando foi criado foi o Adão e Eva. Claro. Porquê? Para ser o homem com a mulher, para termos descendentes. Imaginemos que todos os homens ficavam com todos os homens e as mulheres ficavam com todas as mulheres. Íamos ser filhos o quê? Por meios artificiais, todos eles? Íamos ser robôs? Íamos ser clones? Íamos ser primeiro, só por aí que eu... Mas uma coisa. Conheces... Deixa-me só... Desculpa lá. Desculpa. Eu ainda hoje, depois de me teres dito qual era o tema... Não foi hoje que eu disse. Com o aviso devidamente a tempo. Depois de me teres dito... 5 minutos antes. Bem, assim, aqueles flashes que me dão de vez em quando. E eu lembrei-me de uma muito boa. Nós estamos a falar de homens e mulheres. Elizabeth. Mas nós somos animais. E como somos animais, há mais animais na Terra. Também fêmeas e machos. E não há sexualidade entre as outras espécies? Claro que há. Isto é uma coisa natural. Exatamente. É uma coisa natural. Exatamente. Já sabe que nós temos de lidar com as normas, com as leis, chamem-lhe o que quiserem, é homem com mulher, mulher com homem e acabou-se. Mas pode haver uns desvirtuamentos que é muito natural, é da própria natureza. Olha, exatamente. O caracol é que está bem, ele casa-se com ele próprio. Exatamente. Estás a ver? E esse não, é que está bem. Mas eu não estou questionando se é natural ou não. Mas a espécie humana antes também era assexuada. Mas é assim, já viste, conheces algum caso em que todos gostem da mesma cor? Nada. Eu não conheço nenhum. Chama-se ser com o amarelo, é sempre o coitadinho. Ninguém tem o amarelo como cor preferida. Eu acredito. Eu até não, gosto. Por exemplo, eu não acredito. É normal. Eu não acredito. Sinceramente, não acredito que em alguma vez na vida não haja um casal homem com mulher. E não acredito que nenhuma espécie tenha chegado à extinção por esse mesmo motivo. Não acredito. Eu sei, eu só estava a pôr esse cenário. Imaginemos que todos os homens ficam com mulher. Mas é um cenário impossível. É impossível. Nunca se sabe. E também te digo uma coisa. Eu até acho muito bem que hajam homens com homens e mulheres com mulheres, até por outra coisa. Nós temos, em média mundial, 1,20m, 1,40m de altura. Homens de tudo junto. Homens chineses, asiáticos. 1,40m? 1,50m. Ou 1,60m, ou 1,70m. 1,40m. Isso é muito pequenino. Pronto, 1,50m. Ah, mas é sim, vai às áreas. A minha mulher não tem 1,50m, caralho. Sim, mas pronto. Quantos homens têm mais de 1,70m? Não, não, não, não, não, não. Quantas seitas lá para os bolsos e tal que têm 1,40m? Sabe quanto é 1,40m? Sei, é 1,25m. É como uma criança tem aos 10 anos. Pronto, não, pronto, 1,40m, mas pronto, mas desculpa, a média mundial é 1,50m. Por falar nisto, ainda há muitos poucos anos, nós, antes de as mãezinhas começarem a criar os filhos com a alimentação artificial, quando era com leitinho e com a alimentação mediterrânica, pobrezinha que se fazia cá, éramos todos uns tarraquinhos danados. Quando se entrou na alimentação americana, porque é que os americanos são altos? Começou a alimentação a desenvolver em demasia a ossatura e ficou a aparecer gigantes e essa coisa toda. Por isso é que eu digo, e atenção, porque a maior parte do mundo ainda não é esse mundo desenvolvido que nós conhecemos. Portanto, daí eu dizer que a média humana é 1,50m, 1,50m. É, pronto. Que seja 1,55m. Nós somos... Só para dizer, fica no meio, estás a ver? É teimoso. Bom, é quando não diz 1,30m. Pronto. Pronto, 1,55m. Não, é só para fazer uma média. Nós somos, em média, 7 mil milhões de uma espécie, com 1,55m cada um. Isto ocupa um espaço tal, exige uma quantidade tal de recursos, que até seria bom se nós de repente fôssemos um bocadinho menos. Porque é... Ah, e já estás a entrar noutra coisa. Já estás a pedir Não, mas repara uma coisa. Diminuição da população. Repara uma coisa. Tu falaste... Vai até a Índia, até a China. Mas repara uma coisa. Tu falaste na... E se todos os homens gostassem de homens e todas as mulheres estivessem com mulheres? Se calhar até será bom a homossexualidade. Para o equilíbrio da espécie. Se nós estivermos sempre a crescer, vai-se sentir ainda mais do que nós sentimos agora. Mas repara, os homossexuais, sendo homossexuais ou não, tem, querem ter filhos. Exatamente. Mas e vão arranjar maneira. Pronto, então... então mas acharam, lá vem as partes artificiais. Mas isso aí, se não fôssemos... Olha, se não fôssemos dos pelo artificial, a experiência média de vida hoje estava no máximo nos 60 anos. Há duas possibilidades para ter filhos. Acertou, chefe. 1,55m... Ai, não, tempo... Sim, continua. Não é mais. 1,75m para homens, aqui em baixo. 1,75m para homens e 1,63m para as mulheres. Portanto, fazendo a média, 1,69m. Repara. Ficam longe 1,55m. No século... No início do século XVII, homens e mulheres ingleses tinham altura média de 1,67m e 1,53m, respectivamente. Entretanto, os colonos americanos ficaram mais altos com a altura média de 1,71 e 1,60. E hoje já estamos mais. 1,75 homens. Porquê? E 63 mulheres. A evolução do homem por si, porque o homem de início era 1,60m, 1,60m e tal. Depois é que começaram a crescer, a crescer. Mas lá está, a média está 1,69, não é 1,50, nem 55. Mas então, ainda mais grave, mas olha cá uma coisa. Essas estatísticas são com base em todos, em toda a população mundial? Todos não. É um estudo que fazem com isso. Não sei. Sim, fazer um estudo em cada país. Isto... Bem, não interessa. Estamos a falar das alturas. As estatísticas... Estamos a falar dos homossexuais. Querem filhos, não querem filhos? Pronto. Ah, pois. Era o que eu ia dizer. Há duas hipóteses para terem filhos. Ou vão para a adoção... Mas para surgir a adoção tem que surgir filhos a um lado. Claro, isso tem de ficar sempre. Mas já há muitas, já não vamos por aí, porque há muitas crianças abandonadas. Que surgiram de algum lado. Pois, olha, cá está. São sempre... A criança, para ser criança, tem de ter sempre... Pode não ter do homem. Do homem também tem de ter, aliás. São os dois fatores genéticos do homem e da mulher que fazem a criança. Que conseguem ajudar a criança. Ora, sendo dois homens, o que é que eles têm de arranjar? Uma mulher que lhes tenha o filho por eles. Mas, para a evolução da raça humana, evoluiu de maneira que só homem com mulher, aliás, todos os seres vivos, por exemplo, as flores. As flores têm as partes femininas e as partes masculinas. Porquê é que existem os insetos? Para irem buscar as partes masculinas para porem nas partes femininas. há sempre a parte masculina e feminina. O caracol, como eu falei há pouco, ele tem as duas partes. Por acaso tem nele próprio. Mas todas as árvores, os animais, seja lá qual for a espécie, precisa sempre do género feminino e do género feminino. Isso a partir daí acabou-se. Não implica que seja obrigatoriamente obrigado a viverem dois homem e mulher, podem muito bem conviver homem com homem, mulher com mulher. Mas nada. A Câmara dos Deputados da Nigéria aprovou por unanimidade uma lei que criminaliza os casamentos homossexuais, demonstrações públicas de afeto entre pessoas do mesmo sexo e adesão a grupos de direitos dos gays. As pessoas que infringirem a lei ficaram sujeitas apenas podem atingir os 14 anos de prisão. É pouco. A lei já havia sido aprovada pelo Senado no final de 2011, mas esta é a primeira vez que é aprovada pela Câmara dos Deputados. Agora, para entrar em vigor, já só precisa da assinatura do presidente Goodluck Jonathan. O projeto proíbe a realização de casamentos homossexuais em igrejas ou mesquitas. Os noivos vão enfrentarão uma pena máxima de 14 anos, mas as testemunhas ou quem quer que ajude à realização do evento pode também ficar detido até 10 anos. As associações também não escapam incólumes. Os filiados em grupos de defesa dos direitos dos gays submetem-se também a penas de prisão de até 10 anos. Bitola, que será aplicada... Bitola é bonito. Que será aplicada ainda a quem demonstrar publicamente afeto por uma pessoa do mesmo sexo. A Nigéria não está sozinha na condenação da homossexualidade. Chegou a ser discutido no Uganda um projeto de lei que punia esses atos com a pena de morte, que só não foi aprovado pela pressão contrária de grupos de direitos humanos. Mas, em algumas circunstâncias, a prisão perpétua pode ser aplicada. O que eu pergunto é, vamos continuar a ter sempre países assim? Vamos. Só que um parênteses muito rápido. É engraçado, porque é a segunda notícia que tu falas hoje, que já falaste de notícias do outro mundo. Sim. Mas continuando. Qual foi o primeiro? O primeiro foi do Ricky Martin. Falei no... Falaste que eu lembro. Está bem. Mais. No Discord de ontem também falei. Também. Sim. Nós não devemos esquecer que todo o continente africano e mesmo até o asiático, se até aqui na Europa há, nesses países, essas leis, há leis que são horríveis. Qualquer coisinha vale. Para nós são coisas. Não, é o claro, correto. Mas pois, basta. Tal como para nós algumas leis são as boas, para eles são horríveis. Horríveis. Por exemplo, eles não podem comer. Não podem comer carne, no entanto, vemos outras seitas a comer lagartos e não sei o que mais. Por exemplo, vamos à China. Vou comer os adultos. Vamos à China e vemos cães pendurados para a alimentação. Aqui, ai, carne de cão, ai que horror. Ah, é normal. É uma questão de educação. Educação... E por acaso, se pensarem pôr o lost no micro-ondas, foi como um cachorro quente. É a natureza que o desenvolvimento das raças que levou por aquele caminho. Não há animais que comem só ervas, não há outros que só comem carne, não há outros que comem carne e ervas. Quer dizer, cada animal escolheu a sua alimentação. Os povos dão-se exatamente a mesma habituação. Mas nós, por exemplo, hoje para nós, e quem diz hoje, há uns séculos atrás, que não são muitos, uns dois ou quê, comer batatas é a coisa mais natural do mundo. E foi preciso ir ao continente americano para alguém trazer, um francês trazer de lá uma batata, a dizer que aquilo que se comia que era muito bom, para se começar então a utilizar a batata cá na Europa. Eu ainda me lembro que fazia-se farinha com castanhas, comia-se pão de castanhas, porque já havia milho e essa coisa, mas ainda eram reminiscências daquelas aldeias. Reminiscências também é bonito. Rapaz. São restos, são ainda consequências. Não são. Portanto, são reminiscências dessa habituação do antigamente, antes de existirem as batatas. Hoje, para nós, comermos uma banana é a coisa mais natural do mundo. Cá na Europa há bananas, agora já há algumas zonazinhas que lá planta uma bananeira e tal. Na Madeira. Mas isso não é na Europa. Na Madeira tem uma sua especial. Isso não é na Europa? Não. Ah, não? Isso fica no ultramar. Está bem, é para o lado do mar, está bem, está certo. Muito bom. Para ir para lá, não consigo lá chegar a nada. Pois claro. Conclusão. E há muitos alimentos que hoje estão de tal maneira globalizados, está bem dito esta palavra, não está? Está, está bonito. Que já ninguém estranha comer isto ou comer aquilo, porque entrou a importação, foi tal ordem, que a pessoa, sem se aperceber, começou a utilizá-los como se fosse, como se o homem, os que habitavam aqui na Península Ibérica, já comesse isso dos primórdios, de quando andava de gatas, quando andavam de gatas. Ora, as raças, cada um utilizou as coisas que tinha à mão para se alimentar. Agora, nos tempos modernos, que nada é, nada é, portanto, come-se tudo, até já se come o peixe cru. Aliás, já comemos nós o peixe cru, porque era salgado, mas era o cozido por sal. Mas veio agora a moda das comidas japonesas, não sei quem, até já isso chegou aqui. Comida chinesa. Epá, hoje então, a coisa está tão mal. As mangas, que eram frutos, nem sequer podia ver cá e agora também já se produz aqui. Okay. Frutos que não eram originários daqui. Nós, as próprias laranjas, foram os mouros que as trouxeram para o Algarve. E outras coisas mais. Havia muitos poucos alimentos naturais daqui da Península. E na Europa, por aí fora, também muitos países. Por exemplo, quem é que começou a dar a conhecer ao mundo a utilização de bacalhau? O bacalhau é comida dos pobres. Hein? Hoje, os maiores restaurantes do mundo já fazem pratos com a utilização de bacalhau. Os italianos, quando eu ouço às vezes o bacalhau, eu fico parvo, porque também já falam no bacalhau. O bacalhau espalhou-se. Não, isto é tudo. Os imigrantes, quando começaram a ir para a França, claro, iam tesos que nem tudo. Estamos a fugir do tema, mas... Não. Preconceitos, estamos a falar frutas. Preconceitos. Bacalhau. Claro, não tinha. Viviam naqueles bugalvilos, naquelas aldeias de lata. Depois iam aos mercados apanhar as coisas que andavam por chão. E uma das coisas que eles apanhavam eram cabeças de porco, cabeças de peixe, que os franceses deitavam aqui lá fora. As próprias milharas, que outras são as ovas do peixe, também havia muita gente que não comia. Ora, quando os franceses começaram a ver que aquilo tinha saída e que se podia comer e que se podia fazer pratos com aquilo, os preços das cabeças começaram a vender e a subir. E aqueles alimentos mais baratos que ninguém queria, quando começaram a ver que se podia fazer grandes refeições, começaram a subir. E o desgracinho do Zé Povinho ficou sem as sardinhas, sem o bacalhau, ficou sem nada. Só uma coisa que eu vou levar. Só uma coisa muito a macho. Aí eu também sou macho. Eu aceito a homossexualidade, especialmente entre mulheres, é muito fixe. Ah, isso não é. Oh, Carlos, não vamos por aí, senão eu desmaio. Agora com a sua voz, para lembrar aquele que chegou ao café. Eu queria um fino. E o do café começou a reclamar com ele porque ele parecia uma mulher a falar. Eu queria um fino. Já lá todos os dias, você vai treinar em casa. E ele chegou a casa. Eu queria um fino. Chegou lá um dia a seguir. Bom dia. Eu queria um fino. E do café. Já não temos, agora só vinho. E ele. Ai, fogo, agora que me achaste. Ora bem. Vamos embora com uma música escolhida pelo Carlos Bonaparte. Ah, que vem do Brasil. A Marisa Monte. Cantada pela Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, do trio famoso por compor os Tribalistas, que causaram sucesso em 2002, 2013, agora voltam para fazer parte da campanha Casamento Civil Igualitário. E lançaram uma música chamada Joga Arroz, que, ouvindo a letra, os ouvintes vão perceber que é a favor do casamento do gay. E o Joaquim também vai perceber, que aposto não conhece. É recente, foi lançada esta semana. Nós aqui é tudo para a frente. Na doutoria trouxemos música dos anos 50, mas é tudo para a frente. Eu despeço-me no dia 9 de junho, volto para falar sobre mais alguma coisa. Então eu também não sei o que é que vamos falar Vai ser alguma coisa. Se não estivermos afónicos, uma boa tarde para todos e até o dia 9. Boa tarde. Para a semana vamos falar sobre assassinatos. Se ninguém morrer, eu mato alguém. Olha, eu tenho aqui logo dois. Então eu vou embora. Tenho medo de não voltar para a semana. Portanto, se para a semana só voltarem, já sabem. Já sabem quem é que me coisa. Quem é que me tirou a tosse, pá. Olha, eu já estou a tirar a tosse aqui, ó. Ai, pensa muito. Ficamos então com os tribalistas e joga arroz. Seu juiz já falou que o coração não tem lei. Pode chegar pra celebrar o casamento gay. Joga arroz. Joga arroz. Joga arroz. Tem nós dois. Joga arroz. Joga. Joga arroz. Joga arroz em nós duas. Em nós dois. Quem vai pegar o buquê? Quem vai pegar o buquê? Quem vai pegar o buquê? Quem vai pegar o buquê? Maria com Antonieta, Sansão com Bartolomeu, Dalila com Julieta, Alexandre com Romeu. Joga arroz em nós dois. Joga arroz em nós dois. Joga arroz em nós duas, em nós todos, em nós dois.